um amigo e sei que pode te ajudar. Não há momento triste ou dor que o impeça de estar a seu lado. E nunca vi alguém ficar sozinho, abandonado, depois de conhecer o grande amigo que é Jesus. E nunca vi alguém ficar sozinho, abandonado, depois de conhecer o grande amigo que é Jesus. Força e coragem para o homem ele dá. Não há desafio que o impeça de estar a seu lado. Força e coragem para o homem ele dá. Não há desafio que o impeça de estar a seu lado. Existe um amigo e eu sei que pode te ajudar. Não há momento triste ou dor que o impeça de estar a seu lado. E nunca vi alguém ficar sozinho, abandonado, depois de conhecer o grande amigo que é Jesus. E nunca vi alguém ficar sozinho, abandonado, depois de conhecer o grande amigo que é Jesus. Força e coragem para o homem ele dá.